Oxalá é 6251 no Recife, 251-3325. Recife, 3325. Salvador, Abjet 5717340 para Galeão, presidente da Ponte Trate. Web 5717, bom dia, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5105, controle em 120.8, Cotege. Autorizando Galeão 340, pela Pesolu 10, ESMAP, depois rota 5105, transponder da EL Leda Bridge, decolando a 10, curva direita, 208, controle web 5717. Web 5717, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Chama o acionamento, web 5717. Jet 5717, por gentileza, quando pronto, chame a torre em 118.6 para o pushback, ok? Ok, vai chamar 18.6 para o pushback, Jet 5717.